A mulherada tava fazendo uma reivindicação. Certo. Celestial. Reivindicação celestial. Isso. Meu Deus. Aí foi lá pra São Pedro, né? Reunir aquelas feministas lá. É verdade. Fazer a reivindicação. Queremos as melhorias. Isso. Primeiro. Queremos ficar de Chico a cada 6 meses, em vez de todo mês. 6 meses. É. Aí São Pedro anotou o primeiro pedido. É verdade. Anotar. Segundo. Nós queremos ficar grávida só por 3 meses, porque 9 meses é muito. É, daí cai, sai logo. São Pedro anunciou, anotou o segundo pedido. É verdade. E agora, qual é o terceiro? Nós queremos que a bila do homem seja mais bonita. Porque é horrível. Olha. São Pedro anotou tudo. Falou pra se reunir em 1 mês. A revolta que ela falou isso foi realmente terrível. Vamos falar de novo, então. É. Nós queremos que a bila do homem seja mais bonita, porque é muito feia. São Pedro anotou tudo e falou assim: daqui a 1 mês nós vamos nos reunir para ver quais são as respostas divinas. As medidas tomadas? 1 mês depois, volta a se reunir, São Pedro começa o discurso. É. O pedido número 1, pra vocês ficar de Chico. Imagina. Foi aceito parcialmente. Imagina São Pedro falando isso. Vocês vão ficar de Chico a cada 4 meses. Já tá bom. Porque o pedido de 6 meses é longo e isso alteraria o objetivo da criação. É verdade. O pedido número 2 foi aceito parcialmente. A gravidez será de 6 meses, porque 3 meses é muito pouco. Isso alteraria o objetivo da criação. Já vai melhorar. Já o terceiro pedido foi negado totalmente pelo divino. Terminantemente. Mas por quê? Que absurdo, não pode um negócio desse. Nós quer, aquela coisa horrível assim, ridícula. É verdade. Parece um capacete do corpo, não. Como é o nome daquele? Ah, é o... Mentor. Parece um capacete do mentor, aquela coisa horrível, não. É feio demais? Não. Mas por que, senhor, não? É, por quê? Porque esse feio, peludo e desajeitado. Vocês... Ai, mete a boca. Meu Deus. Beija. Alisa. Senta e pule riba feito umas doidas. Se fosse bonito, vocês iam comer. E isso definitivamente alteraria o objetivo da criação. É verdade. Beija, faz o que faz, baixinho, se o troço fosse bonito, né, mãe? Tá louco? Esse programa é um inferno, mas não pode ser verdade.